Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor e pianista Georges Moran. Meu Sonho é Só Meu, valsa de Georges Moran e Oswaldo Santiago. Carlos Galhardo canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, em gravação de 12 de julho de 1937, realizada na Victor, disco lançado em maio de 1938. É a outra face do primeiro disco com músicas de Jorge Moran. Meu Sonho é Só Meu. O amor seduz o meu coração e não penso em fugir das chamas do teu olhar, sabendo embora sim que vou me queimar. Eu li meu destino nos astros e fui me a seguir-te de rastro, implorei teu amor como esmola e me deste esta dor que estiola. Eu li em teus olhos a história da minha esperança sem glória, herói de romance que nem se escreveu. Meu sonho de amor é só meu. Agora teremos a valsa canção de Georges Moran e Manuel de Nóbrega, Madonna. Canta Vicente Celestino com Orquestra Victor Brasileira, gravação de 29 de julho de 1938, realizada na Victor, disco lançado em setembro de 1938. Madonna. Madonna, meu símbolo da vida. Balalaica, valsa de Georges Moran e Armando de Oliveira Fernandes. Orlando Silva canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 2 de setembro de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco em novembro de 1938. Balalaica. Sombras do povo passado, fugaz, mulheres, risos, alegria. Não mais terei nunca mais que eu sei aqueles dias. Valsas, romances, baladas no ar, prazeres, ciúmes, orgias. Noites sem par que passei na vida a sonhar. Quando escuto o teu som, balalaica, qual criança eu me ponho a chorar. Quero ouvir o teu som, balalaica. Tu me fazes de alguém recordar. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor. Teu som, balalaica, eu me ponho de novo a Ali, Fox Blue de Georges Moran, letra e música. Nuno Roland canta com Orquestra Odeon sob direção de Simon Butman. Gravação de 10 de março de 1939, realizada na Odeon, que lançou o disco em maio de 1939. Foi a primeira composição de Georges Moran gravada em disco sem parceiros. Ele fez sozinho. Rosalie. Nunca imaginei que o amor que eu encontrei fosse despertar paixão. Nunca, nunca tanto amei e no meu amor achei causa desta emoção. valer desde que te vi. Rosalie, o amor em ti, o meu rosto triste revela o ardor com calor por ti, linda flor, meu amor. Rosalie, desde que te vi, Rosalie, a chamar por ti, trago assim cansado o peito meu que sofreu. Rosalie, a esperar por ti. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor e pianista Georges Moran, que nasceu na Rússia em 5 de julho de 1905, falecendo no Brasil em 7 de outubro de 1974. Agora vamos ouvir a valsa canção de sua autoria, em parceria com Oswaldo Santiago, Manon. Canta Nuno Roland com a Orquestra Odeon sob direção de Simão Butman. Gravação de 13 de março de 1939, realizada na Odeon, que lançou o disco em maio de 1939. Manon. Eu não sei amor uma noite irá nos procurar. E então, mano, contigo entoarei essa canção que eu não sei. Fosse eu dono da tua boca, valsa canção de Georges Moran e Oswaldo Santiago. Quem canta é Cândido Botelho, com acompanhamento da Orquestra Copacabana, sob direção de Simão Butiman. Gravação de 8 de junho de 1939, da Odeon, que lançou o disco em agosto de 1939. Fosse eu dono da tua boca. Sim, és tu, valsa de Georges Moran, letra e música. Canta Roberto Paiva, com acompanhamento da Orquestra Copacabana, sob direção de Simão Butiman. Gravação realizada em 1º de junho de 1939 na Odeon, que lançou o disco em agosto de 1939. Sim, és tu. Amor, quando te vejo, sonho. vejo nos lábios teus lindas rosas em flor. Quem és tu, toda minha inspiração? Rainha desta canção, sim, és tu, o meu sol, a estrela e o luar. Sim, somente és tu por quem vivo a tu. Canta Guitarra, Valsa Romance Russa, de Jorge Moran e Oswaldo Santiago. Cândido Botelho, com acompanhamento da Orquestra Copacabana, sob direção de Simão Butiman. Gravação de 8 de junho de 1939, da Odeon, que lançou o disco em agosto de 1939. Canta Guitarra. Como o mar, desejo teu voto, a das ilusões do Zíngaro, Fox Romance Russo, Georges Moran, letra e música, canta Orlando Silva com acompanhamento de orquestra. Gravação de 1º de junho de 1939, realizada na Victor, e lançou o disco em outubro de 1939, Zíngaro. O meu triste estado invade, no meu peito vibra esta canção que recorda uma cidade onde a minha mocidade foi feliz e cheia de emoção. Toca, Zíngaro, repete esta canção. Amo e tua, Zíngaro, alegra coração. Quero sonhar com o tempo que passei, quero lembrar alguém que tanto amei. Toca, Zíngaro, acalma enfim esta passei, quero lembrar alguém que tanto amei. Toca, Zíngaro, acalma enfim esta paixão. Kátia, valsa de Victor Bezerra e Georges Moran. Silvio Caldas canta com acompanhamento de orquestra. Gravação de 18 de março de 1940, realizada na Victor, que lançou o disco pelo suplemento para maio de 1940. Kátia. São noites de vigília, noites que não têm fim, em que não não penso em mim. O amor é a própria vida, e a vida nós dois. Vem a saudade depois. Kátia, Kátia, meu sofrer acalma, como dói minha alma nesta solidão. Kátia, Kátia, ah, se tu soubesses, ah, se tu quisesses o meu coração, eu daria tantos, tantos beijos, vibraria o corpo de desejos. Kátia, Kátia, eu sou tão sozinho, quero teu carinho, tens meu coração. Tens meu coração.